CBN Brasília. Saúde. Gentilmente, né, até antecipando aqui a participação no CBN Saúde, a professora da pós-graduação em cardiologia da Faculdade IPMED, doutora Marildes de Castro. Muito bom dia, senhora doutora Marildes. Muito bom dia. Um prazer, muito obrigada, viu, pela gentileza de aceitar a transferência aqui da sua conversa, que seria mais tarde. Sem problema, o prazer é todo meu. Doutora Marildes, hoje a gente vai conversar sobre um problema de saúde, né? Um problema, um inimigo oculto e silencioso, que é a hipertensão. Atualmente, né, existem mais de 17 milhões de hipertensos e, de acordo aí com estudos, né, da Universidade de Nova York, em 2025, países com as mesmas características do Brasil terá um crescimento de até 80% nos casos de hipertensão. É muito preocupante, né, doutora Marildes? Sim, é muito preocupante, porque a hipertensão arterial, ela está presente em muita gente que muitas vezes não sabe. Estima-se que no Brasil, quase a metade dos hipertensos não sabem que tem esse diagnóstico. E é aí que mora o perigo, porque ela dá muito pouco sintoma ou não dá sintoma nenhum. Uhum. Doutora Marildes, pois é, como a senhora bem confirma, que é uma doença silenciosa, um inimigo oculto, quer dizer, você está acometido da doença e não sabe muitas vezes quais são os sintomas que a gente pode identificar como sendo a pressão, a chamada pressão alta, né? Hipertensão, isso, né? Isso. Hipertensão arterial é a pressão alta. Olha, o mais comum é ter uma dor de cabeça, geralmente na região da nuca, acordar com dor de cabeça, às vezes uma tonteira, às vezes um pouco de fadiga, os esforços. O mais comum é a dor de cabeça. Mas o mais comum é não sentir nada e de repente descobre que está com pressão muito alta e muitas vezes já vem anos com essa pressão alta, se não tem o hábito de medir pelo menos uma vez ao ano a pressão arterial, então passa desapercebido esse diagnóstico e ela vai lesando os órgãos internos, vai fazendo muito mal sem a pessoa sentir. Nossa, então a gente tem que estar realmente muito atenta a ir ao médico, pelo menos, ou pelo menos fazer essa medição vez ou outra, já que não tem sintomas também, são assintomáticos, né? A gente pode sentir e não sente, é muito complicado, né? Até como forma de identificar. Antigamente a gente dizia que a hipertensão ela atingia os mais velhos, né? As pessoas com adultos, com mais de 60 anos. Hoje essa leitura mudou completamente, né? Mudou. É a exposição, né, do ser humano ao chamado fator de risco, né? Então hoje em dia o padrão de vida é muito pior do que 30, 40 anos atrás. Colaboram para a hipertensão arterial a ingestão excessiva de sal, que o brasileiro tem esse péssimo hábito, o sedentarismo, a obesidade que vem crescendo cada vez mais no nosso meio, infelizmente, e por aí vai, tabagismo, o estresse, noites mal dormidas, o sono é importante, é reparador. E a hereditariedade, claro, né? Filhos de hipertensos, parentes hipertensos, têm esse gene embutido aí, provavelmente. A senhora acabou de responder a participação da Carlúcia, ouvinte. Ela colocou aqui no WhatsApp, a hipertensão é genética? Ela tem um dos fatores hereditário. Né? Né, a gente não fala genético, mas tem um componente de hereditariedade, sim. E ela se manifesta cada vez mais cedo. Até antigamente a gente achava que antes dos 30 era raro. Hoje é muito comum a gente encontrar pessoas hipertensas mais jovens. Mas também existem medicamentos que elevam a pressão arterial e que são consumidos indiscriminadamente. Por exemplo, anticoncepcional. Eu pergunto às vezes para minha paciente, toma algum remédio? Não, nem anticoncepcional. Ah, isso eu tomo. Uhum. O anticoncepcional pode, em alguns casos, alguns pacientes sensíveis, elevar a pressão. Uhum. Os constritores nasais, esse tempo seco, as pessoas usam muito spray nasal e tem uns que têm um componente em sua química que faz a pressão arterial subir. Os anti-inflamatórios, que cada vez são mais utilizados para analgesia, né, e tipo ibuprofeno, E esses medicamentos também elevam a pressão arterial. Então, é uma série de exposições que as pessoas se submetem hoje em dia que fazem a pressão elevar mais precocemente. Nossa, os sprays nasais hoje aqui em Brasília, pelo menos, está... É um consumo muito alto, até porque aqui está um nível de seca muito forte aqui no Distrito Federal. Então, o que supõe-se ser um inocente spray nasal pode causar hipertensão? Pode elevar a pressão arterial, sim. E eu sugiro usar o infantil. O infantil não tem perigo. Mas muitas pessoas, elas acabam se viciando nesse vasoconstritor que está presente no tipo adulto. Agora, o grande perigo da hipertensão são suas complicações, que podem ser a sua primeira manifestação. Por exemplo, um AVC, ou famoso derrame, né? A pessoa pode ter uma complicação da hipertensão não diagnosticada ou não tratada e, de repente, fica com a boca torta, com o lábio paralisado. Uhum. Isso já é uma das complicações da hipertensão arterial. Uhum. Tem uma ouvinte aqui, a Maria Lúcia, ela disse que não sentia absolutamente nada e, de repente, se acordou com mal-estar e foi mal-estar, estava muito difícil de suportar e foi ao médico. Quando chegou, ela estava num pico muito forte de hipertensão, fez todos os exames, no geral, a saúde estava boa e ela quer saber por que que isso ocorre, já que nos exames clínicos estava tudo normal. E no máximo que ela podia indicar como podia ser um fator de hipertensão, talvez o estresse que ela estava acometida. Talvez tenha alguma hereditariedade, sedentarismo, história familiar, tem que averiguar isso bem, né? Como causa da hipertensão, mas o estresse é muito importante também. E é isso, a hipertensão, ela se pode se manifestar de uma maneira brusca, súbita e de uma maneira perigosa. Por isso que é importante estar averiguando a pressão de tempos em tempos. Ah, bom, tem um ouvinte aqui, o Júlio César, ele está querendo saber se o sal pode também induzir a pressão alta, porque ele gosta, o tempero dele, para ele, tem que ser sal. Pois é, como eu disse, o brasileiro come muito sal, muito mais do que precisa, e o sal é um dos fatores que fazem a pressão arterial subir. Então, existem muitos temperos que a gente não tem o hábito, tipo as folhas verdes mesmo, né? Alecrim, hortelã, manjericão, várias coisas que podem ser usadas para substituir o sal, o próprio limão, o azeite. Então, tomar cuidado na hora de abusar do sal. Só voltando à pergunta anterior da paciente, ainda bem que os exames dela estão normais. É Maria Lúcia, sinal, né? Isso, da ouvinte. Ainda bem que os exames dela estão normais, por sinal de que a hipertensão não complicou o organismo dela ainda. E geralmente, em 90% dos casos, a gente não acha uma causa para a hipertensão arterial. Então, a causa está relacionada a esses chamados fatores de risco. Nossa, é muito difícil, então, de cuidar do processo de hipertensão, né? Da doença como essa. Tem que estar sempre muito atento. O nosso trabalho, nós médicos, nós temos muitas vezes dificuldade em fazer o paciente acreditar que a pressão está alta, que ele precisa tomar remédio, porque justamente ele não sente nada. Uhum. Então, tomar um remédio todo dia incomoda, né? Mas uma complicação incomoda muito mais. E no caso da Maria Lúcia, ela inclusive ela fala isso, ela disse aqui no e-mail dela... a médica sugeriu que ela tomasse uma medicação. Nossa, mas a minha pressão voltou ao normal. Por que eu tenho que tomar agora remédio diariamente? Ela questionou isso da médica. Isso é correto ou não? Sim. As pessoas custam acreditar que se tornaram hipertensas um dia, né? E como eu disse, cada vez mais jovens. À medida que o tempo passa, que a gente vai envelhecendo, os tecidos vão ficando mais enrijecidos, vão perdendo elasticidade. Na pele aparecem as rugas, exterioriza os sinais de envelhecimento. E os vasos sanguíneos também envelhecem. E com isso a pressão sobe. Faz parte do processo de envelhecimento, da longevidade do ser humano, quase que a hipertensão acaba surgindo. Mais ou menos 70% das mulheres vão ser hipertensas após os 70 anos de idade. Uhum. O nosso ouvinte aqui, ele não se identifica no WhatsApp, mas ele pergunta o seguinte, ele diz, pode uma pessoa gorda ser saudável? O ideal é fazer exame todo ano, fazer um check-up todo ano? É sim. A obesidade, ela vem, ela traz complicações futuras, principalmente relacionadas ao aparelho cardiovascular e também o diabetes. A gente sabe que essa gordura que deposita no abdômen, isso leva a uma resistência à insulina e leva ao aparecimento futuro do diabetes. A incidência de diabetes mundial está aumentando drasticamente. E o diabetes traz consigo a hipertensão, o infarto, o derrame, as complicações cardiovasculares. O melhor tratamento é a prevenção. E faz parte da prevenção a atividade física regular também. O nosso ouvinte, Paulo Silva, ele quer saber se existe algum chá que ajuda a amenizar a hipertensão. Olha, cientificamente nenhum chá tem essa comprovação. Nenhum estudo mostrou que um chá controla a pressão arterial. Há quem acredite que um chá de chuchu ajuda a baixar a pressão. A gente não proíbe de tomar, não, mas toma um remedinho junto com o chá. Bom, a senhora falou que fatores que podem ajudar a combater a hipertensão, além da alimentação saudável, sem uso de sódio, né, exagerado, isso. Há também a atividade física, ela é imprescindível, né, doutora Marius? É sim, a atividade física é muito importante para o nosso organismo. E ela combate, não é só a doença cardiovascular, ela combate o diabetes, ela combate a hipertensão arterial, ela faz diminuir o peso, ela dá prazer, ela diminui a ansiedade, ela diminui risco de AVC, ela diminui demência futura e diminui câncer também, diminui câncer de próstata, de mama e de intestino. Então, isso é comprovado, né? Isso é científico. Eu estou falando de estudo científico. Isso é comprovado que atividade física regular, quando eu falo atividade física regular, são pelo menos 150 minutos por semana distribuídos em 3 a 5 dias por semana. Não adianta fazer só aquela caminhadinha no sábado ou no domingo porque está de folga, né? Não, não. É preciso a continuidade do exercício físico para haver aquele condicionamento do organismo como um todo, a adaptação a essa carga dos exercícios diariamente. Certo. A nossa ouvinte é Regina Célia, ela diz que ao contrário da hipertensão, a pressão baixa gera os mesmos efeitos que a hipertensão. Por favor. Ah, infelizmente, me perdoe, mas a ouvinte pediu para não dizer o nome. Não dizer o nome? Infelizmente, só ali no final, mas... Mas... A Maria, vamos lá, Maria, segue. Isso. Não, pressão baixa não dá as complicações da hipertensão de jeito nenhum. A pressão baixa, ela pode fazer mal quando uma pessoa... tem algum problema de saúde, por exemplo, uma infecção, e aí a pressão abaixa. Isso é sinal de complicação da infecção. Pessoas que já convivem com a pressão baixa ao longo dos anos, não tem nenhuma complicação por causa disso. Talvez tenha um pouco mais de moleza, de fraqueza em dias muito quentes. Mas a pressão baixa não faz esse mal que a pressão alta faz, não, de jeito nenhum. A pressão alta, ela atinge hoje qualquer pessoa, principalmente tem adolescentes, crianças que também podem sofrer de pressão alta? Sim, podem sim. Como eu disse, 90% dos casos de hipertensão arterial não tem causa. Então, a gente não tem como curar essa hipertensão. 10% dos casos tem alguma causa. A causa endocrinológica, existe uma malformação da aorta, chamada coarctação da aorta, que faz a pressão subir. Então, tem que corrigir, operar essa coarctação para a pressão normalizar. Alguns tumores endócrinos também podem levar à hipertensão arterial. Então, essas causas seriam removíveis. Mas a principal causa de hipertensão em criança e adolescente é a obesidade, infelizmente, que vem aumentando muito no nosso meio, com videogame, TV e etc. E fast food à vontade, né? E também os alimentos, né? Os chips da vida, os hambúrgueres, esses alimentos ruins, né? Refrigerantes e etc, né? Isso. A A senhora falou ainda há pouco que uma vida saudável é a melhor prevenção, né? Inclui aí a história do exercício físico e uma boa alimentação. Tem um ouvinte aqui que ele diz o seguinte, olha, consegui reverter a minha hipertensão com exercícios. Hoje minha pressão não passa de 12. Depois de 8 meses, não preciso mais de remédios. Ouça que coisa boa, né? Que maravilha, né? Ele está seguindo aí a regra, com exercícios e com certeza talvez uma boa alimentação. Parabéns para ele, porque é preciso, a gente, enfim, nem sempre na primeira visita no consultório a gente prescreve medicamento. A gente prescreve as chamadas medidas não farmacológicas, que seriam redução do sal, do estresse, um sono reparador, não fumar, não beber muito, atividade física regular, perder peso, controle de peso. Então, a pessoa que consegue fazer isso de uma maneira regular e não fugir a isso, porque às vezes consegue 1, 2 meses e volta àquela vida louca, cheia de estresse, sem dormir e tal. Então, aí a pressão realmente não controla. Mas se ele conseguiu controlar essa hipertensão dessa maneira, principalmente com atividade física, ele está de parabéns. Muito legal. Doutora, é um bom exemplo, né? Doutora Mariúdes, tem a ouvinte Ana Maria, ela diz que e quem tem síncope vasovagal com histórico familiar de hipertensão e AVC por causa disso, tem a possibilidade de reverter para hipertensão? A síncope vasovagal, habitualmente, ela não traz complicações cardiovasculares. O grande problema dela é que há um desmaio, uma perda de consciência súbita e inesperada, que pode levar à queda, à insegurança para a pessoa de sair, né, na rua, de cair, de passar mal e etc. A síncope vasovagal, se a pessoa é hipertensa e tem síncope vasovagal, é um pouquinho mais complicado da gente tratar. Mas existe como tratar isso. Mas a síncope vasovagal por si só não leva à hipertensão, a essas coisas, não. Mas é preciso abordar adequadamente também, né, fazer o tratamento direito. Tem outra pergunta no mesmo sentido. O Anísio, ele acabou de colocar o nome dele, ele pergunta se a síndrome do vaso vagal tem remédio depois da saída do Visken, eu acho que é isso, das farmácias. Visken. Olha, existe um outro, que é o metoprolol, que faria talvez um efeito similar ao Visken, mas eles são muito pobres para controlar a síncope vasovagal. A síncope vasovagal já é um outro tema, né? Pois é, mas o ouvinte aqui tem prioridade, a gente está claro, colocando. Claro. É muito importante hidratar bem mesmo, porque a síncope ela pode ter um componente de vasodepressivo, que é uma queda súbita da pressão arterial, ou cardiodepressivo, que é uma queda súbita da frequência cardíaca. É preciso diagnosticar, existe o misto também. E existem outros tipos de medicamentos que podem ser usados, que substituem, poucas opções, mas que substituem o Visken, sim. Pode explicar melhor o que é a síncope do vaso vagal, professora? É o seguinte, é uma resposta reflexa do sistema nervoso central, autônomo, a alguns estímulos. Por exemplo, pessoas que não podem ver sangue e desmaiam. Uhum. Isso é um exemplo, um mecanismo de síncope vaso vagal. Soldado que fica muito tempo em pé lá, e no calor também pode desmaiar. Existem algumas situações reflexas. Tem homem que não pode ver agulha, né? Que vai tomar uma vacina. Isso. Mas em idoso, ela é mais comum em idoso. E, por exemplo, levanta à noite com problema de próstata para urinar e desmaia. Também a diurese, a micção, ela pode ter um mecanismo de síncope. Então, existem várias situações de síncope vasovagal. E ela pode, assim, ter um desmaio na infância e ter um outro desmaio 40 anos depois. A manifestação dela é muito inesperada. Agora, tem gente que tem desmaio com frequência. Tem gente que definitivamente não pode ver sangue que desmaia. Mas ela é grave como a pressão arterial não controlada? Não, ela é mais benigna. Se é vasovagal, ela é benigna. Uhum. Agora, o risco da síncope vasovagal, por exemplo, um motorista de ônibus, ele pode ter um desmaio súbito dirigindo um ônibus. Então, algumas profissões devem ser restritas em portadores de síncope vasovagal. Ela pode atrapalhar a vida do paciente, a qualidade de vida. Mas é importante diagnosticar e controlar, né? adequadamente. Certo. Para encerrar, a nossa ouvinte aqui também não identificada ou não identificada, ele diz o seguinte: normalmente a minha pressão é 13 por 7, mas quando estou em situação de estresse, sobe para 15 por 9. O cardiologista me recomendou a tomar uma cápsula de 25 miligramas de losartana todos os dias pela manhã. Isso está certo? É o Arthur Costa. Olha, se a pressão sobe só em situação de estresse, isso é uma resposta natural do organismo. A minha, a sua, de todo mundo vai subir numa hora de estresse. Se você corre para pegar um ônibus, você chega lá com o coração acelerado, disparado, e com certeza nessa hora a sua pressão também vai estar acima de 14 por 9. Mas você sentou, acalmou, daí a meia hora isso já melhorou. Então, agora, se prescrever o medicamento, deve ser porque a pressão deve estar alta em outras situações, que a gente só trata, só dá remédio, quando ela é persistente. E a gente pode até fazer exames para ter certeza disso, né? O próprio paciente também medir e levar um relatório para o médico das medidas da pressão. Então, é muito importante saber diagnosticar a hipertensão. Uma medida isolada não fecha o diagnóstico, a não ser que seja uma medida isolada de 20 por 12. Né? Já chega com a pressão altíssima e com certeza essa pessoa já vai estar hipertensa há mais tempo. Então, é importante aí sim, a gente está autorizado a tratar. Mas uma pressão 14 por 10, uma primeira medida, a gente investiga melhor antes de prescrever medicamento. Faz como o seu ouvinte aí, manda caminhar, diminui o sal e etc. Eu só queria fazer um adendo. Os obesos mórbidos, né, aquelas pessoas que são muito obesas, que elas, a maioria é hipertensa. E quando faz uma medida, tipo uma cirurgia que perde 50 quilos, 60 quilos, a pressão muitas vezes normaliza, a gente tira o medicamento. Uhum. Então, a obesidade, o controle do peso também, né? E é claro que perde o peso porque está comendo menos porcaria. Desculpa o termo, mas a gente come muita coisa. Muito lixo, né? Dia a dia. Doutora Maria, antes para a senhora que seria a última pergunta, mas vamos aqui, até em atenção a nosso ouvinte, a Conceição, ela diz assim: uma gestante que sente muita dor de cabeça, é sinal que a pressão está alta, e no calor, a tendência é piorar? Não, no calor a pressão às vezes ela é mais como ela baixar, mas algumas pessoas podem subir também. Agora, a dor de cabeça, ela tem muitas causas. Mas se ela está grávida, existe uma complicação na gravidez que se chama pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que é uma complicação grave, que essa grávida precisa ser acompanhada de perto pelo ginecologista e muitas vezes pelo cardiologista também. Então, é muito importante fazer o pré-natal todo mês, ir lá, medir a pressão. A pré-eclâmpsia, habitualmente, ela aparece depois da 20ª semana de gestação. Então, é muito importante o acompanhamento. Ok. Um grande prazer conversar com a professora da pós-graduação em cardiologia da Faculdade PEMED, doutora Marildes Castro. Muito bom dia. Grande abraço para a senhora. Uma ótima semana, doutora Marildes. Muito obrigada. Um abraço e um bom dia a todos também. Igualmente.